fosse um filminho. Não deixe que isso te influencie de uma maneira negativa. Uma família tranquila também é bom. Da obra de Dom Gesso. Se liga só. Bota fé não, velho. Guri é doida, tá me ligando, velho. Tá com hora dessa, mano. E agora, velho? Atende essa porra, né, velho? Nossa, aí já é muita putaria. Cê não me liga qualquer hora, safadinha. Então tá, deixa pra lá. Não, pode falar. A mulher tá na cozinha e eu tô no sofá. Você disse que amanhã a gente vai pra um lugar irado. Peraí, que eu vou na rua comprar um cigarro. E a gente conversa, falou? Só um tempinho, eu te ligo, Denise. Já te falei pra não ligar a qualquer hora. A mulher já tá grilada e eu já pisei na bola. Se a casa cai agora, eu fico como? Oxe, sei lá. Ah, peraí, cê sabe que eu te amo, Se tá falado, falei, cê vai me ver. Bota aquela roupinha que eu gosto em você. Sai, sem ninguém ver, não vai ficar marcando. Vou tá no Moncherry, de pau duro te esperando. Ah não, vem me buscar. Então tá, eu passo aí. Você já sai pra fora quando escuta a Bibi. Como assim? É a buzina do carro. Irmão, cuidado com a vizinha que eu vou tá na casa ao lado e todo problema não tem se o maluco que quer amar. Mas pra ela no rolê tem lugar. E pro motel, motel, fazer dondoca ver o céu. Problema não tem se o maluco que quer amar. Mas pra ela no rolê tem lugar. E pro motel, motel, fazer dondoca ver o céu. Não é o Catri que é uma relação extraconjugal. Você demorou, você foi aonde? Eu fui atrás do Deb no barzinho Santiago Belmonte. Ainda encontrei os moleques, sabe, bebo, falo um monte. No caminho, patrãozinho ligou pra mim trabalhar hoje. Trabalhar de dia e de noite. Pra melhorar o orçamento da família. Além do mais, o que eu ganho é covardia. Nem dá pra dar um rolê com meus pretinhos, com minhas pretinhas. Conforme o combinado, deu horário, fui descendo. A cadela entrou no carro, disse nada, foi lambendo. Seus carinhos, na verdade, pro meu bolso é veneno. Mas me veneno mesmo, cê manja do chamego. Mas antes disso eu fiz um corre, pra não faltar nada pros pivete. Diversão demais, dinheiro vira confete. Vai cachorra, vai, profissional boquete. Problema não tem se o maluco que quer amar. Mas pra ela no rolê tem lugar. E pro motel, motel, fazer dondoca ver o céu. Problema não tem se o maluco que quer amar. Mas pra ela no rolê tem lugar. E pro motel, motel, fazer dondoca ver o céu. Não é o Catri que é uma relação extraconjugal. Mas antes disso, marido quietinho pra distrair. Só a safada da web, virei moleque piranha. Diversão das piriguete. Diversão das piriguete. Diversão das piriguete. E eu gasto uma grana da porra. Lingerie, chocolate, pernante. Na motel é house, entrada e vira na boate. Nos fight é só o love. Garota Babi Block. E eu digo não se envolve. É o baguete, só um corte. Mas aconteceu, foi pra fuder minha vida. A rapariga já tava envolvida. Mandou uma foto do WhatsApp com a cara galada e despida. Oficial tá na guarita e quer barraco. A nega é braba, se ela te pega, voa a pena do seu rabo. Moço, deixa essa piranha vir. Aí, velho, foi mal pra nós. Ai, na moral, ai, viu? Calma aí, pega o direito e paga a conta. Você tem certeza disso? Tchau. Minha paga não de WhatsApp, isso. Nunca me viu do seu perfil, fudeu já. Olha o que você tá fazendo. Não sabe ficar no sapatinho. Problema não tem se o maluco que quer amar. Quer amar. Mas pra ela no rolê tem lugar. E pro motel, motel, fazer dondoca ver o céu. Problema não tem se o maluco que quer amar. Quer amar. Mas pra ela no rolê tem lugar. E pro motel, motel, fazer dondoca ver o céu. puta. Enquanto eu tô lá em casa cuidando dos seus filhos, você tá aí com essa vagabunda. Tá me achando com cara de otárias? Agora você vai ver.